junto ao berço de Jesus. Ofertaram-lhe presentes preciosos sem igual: ouro puro, incenso e mirra, dons e glória terreal. Nós também agradecemos ao Senhor o seu amor, por nos dar seu Filho amado, Cristo nosso.